No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, quarta-feira, 12 de dezembro, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar dos direitos dos quilombolas a partir de um caso emblemático aqui no Rio de Janeiro, que é o quilombo do Sacopã, ali na ladeira do Sacopã 250, numa área nobre do Rio de Janeiro, da Zona Sul, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas. E para falar conosco sobre esse assunto, eu gostaria de contar aqui, aliás, já conto com a presença do Luiz Sacopan, que é o presidente da Associação Quilombola do Rio de Janeiro, o assessor dele, que é o Marcos Romão, nosso dileto colaborador também, o Gustavo Souto, superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, aqui no Rio de Janeiro, o André Videira, que é o coordenador do Núcleo de Análises em Políticas Públicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu gostaria de que o Sacopan chegasse junto do microfone e já começasse dizendo para a gente qual é a situação hoje do Quilombo Sacopan. Bom dia, ouvinte da Rádio Nacional. Prazer enorme estar aqui para estar fazendo aqui uma análise do que está ocorrendo atualmente no quilombo da Sacopã. Nós estamos passando no momento por uma fase realmente de extrema violência da parte do judiciário, já que nós temos a falta de sorte de ter dentro do nosso território um membro da cúpula do judiciário do Rio de Janeiro. Então nós já sofremos uma série de violências. Em pleno século XXI nós fomos acorrentados, impedido do nosso direito, cerceando o nosso direito de ir e vir. E isso, o ano passado, está se fazendo justamente um ano agora. Ficamos 10 dias presos dentro da nossa comunidade, sem locomoção, nem do lado humano de sair, nem do lado também de veículos que não saíam de forma nenhuma. E temos também uma perseguição muito dura da Associação de Moradores. Agora, essa Associação de Moradores, ela é interessante, porque a presidente da Associação de Moradores, por incrível que pareça, minha gente, ela casou e batizou o filho dela no quilombo de Sacopã. É a Associação de Moradores de onde? Amo Fonte, da Lagoa, dali da Fonte da Saudade. É a Associação de Moradores da Rua Fonte da Saudade? Da Rua Fonte da Saudade. Ah, tá certo. E apesar da Sacopan ter uma outra associação, ela se viu aliada aos especuladores imobiliários e faz uma tremenda pressão que realmente nos deixou pasmo, porque ela era do pessoas nossas, era do nosso lado, pela nossa preservação ambiental, que ela elogiava. De repente apareceu uma imobiliária com uma ação de reintegração de posse e ela mudou completamente a posição dela. Bom, nós ouvimos aqui agora, para começar essa conversa, o Luiz Sacopan. Ele é presidente da Associação Quilombola do Rio de Janeiro, mas eu estou na ponta da linha com a Laura Maria dos Santos, que é da Comissão Nacional dos Quilombos, portanto, de todo o território brasileiro. E eu gostaria de saber de você, Laura, se existe algum outro quilombo no Brasil que tenha uma situação política semelhante a essa do Sacopan, que é vizinho de um alto funcionário da justiça e vítima de perseguição de todo tipo, como o Sacopan acabou de falar. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Em relação à pergunta, esse fator que o Sacopan acaba de relatar, ele é vigente em todo o estado do Rio de Janeiro e em todo o nosso país. Existem vários casos emblemáticos, né? O quilombo da Marambaia é um outro, ele sofre por um outro fator, né? O quilombo São José da Serra também é um outro caso que não se consegue resolver, né? E a luta nossa do povo quilombola Nós temos que estar o tempo todo muito atento, muito unido, porque a questão da justiça, ela é muito lenta, ela não é para, este modelo não é para servir a população que serve o país, né, que como nosso povo quilombola. Então a nossa luta ela tem que ser frequente e espaços como este, né, como da Rádio Nacional, que está dando esse espaço agora para nós denunciarmos, né, ele se torna muito importante, porque você não vê isso não passa por exemplo, na nossa televisão, no canal nobre, né, nos horários nobres da televisão, para que a população possa estar alerta, possa saber realmente o que acontece com o nosso povo. É verdade. Você sabe que nós fizemos um programa aqui, do qual participou o Marcos Romão, sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, e nós fizemos no dia seguinte, que foi a repercussão na mídia, que tinha sido praticamente nenhuma, né? Quer dizer, se esse dia, que é um dia de celebração, já ninguém respeita e já é ignorado solenemente pela mídia, quanto mais esse tipo de problema que nós enfrentamos ali no Sacopan. Mas, Laura, eu queria saber, no Brasil como um todo, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, não é um dos mais representativos em quantidade de comunidades quilombolas. Nós temos, para o norte do país, estados com muito mais representatividade, não é não? Nós temos no país inteiro, né? No estado a gente tem em torno de 40 comunidades quilombolas, né? No país inteiro nós já somamos em torno de 5 mil comunidades quilombolas. Na Bahia, no Nordeste, como na região Nordeste, né, a Bahia a gente poderia considerar um estado quilombola. Né? Então, assim, até no estado do Rio Grande do Sul, como as pessoas tentam invisibilizar, né, existem muitas comunidades quilombolas. Né? Então, assim, o país inteiro do Brasil, né, aonde houve o processo de colonização, o negro está lá e as comunidades quilombolas estão lá, presentes. Certo. Né? Mas isso a gente sabe que existe todo um processo de invisibilizar, né, a nossa causa, e é por isso que a gente se coloca sempre. Né? Não nos colocamos mais por falta de estrutura. Uhum. Isso falta muito. Para falar com você agora, eu estou do lado de fora da minha casa, em cima de uma pedra, né, que é o único local que está tendo sinal de internet. De telefone. Isso já é uma outra questão. A gente vai ter que discutir essa questão num outro programa, que é o telefone móvel no Brasil, que é uma vergonha. Agora, você falou ainda há pouco de colonização, esse processo da colonização, e eu vou aproveitar que nós estamos com o Gustavo Souto aqui no estúdio, ele é superintendente regional do INCRA, para saber, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, saber o que o INCRA tem a ver com essa história, por que ele está aqui, qual é o teu apito nesse bloco aqui, Gustavo, bom dia. Primeiro, bom dia a todos, bom dia ouvinte da Rádio Nacional. O INCRA está aqui porque nós somos responsáveis pelo processo de regularização e titulação dos territórios quilombolas, ou seja, toda a regularização fundiária, a titulação das comunidades, o título da terra, a propriedade do território que eles ocupam é um processo feito pelo INCRA em razão do decreto 4887 do presidente Lula, que é o decreto que está até em discussão no Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade. Quanto à sua legitimidade, é isso, né? Querem tornar esse decreto ilegal. Revogar. O racismo aí eu gosto de dar nome aos bois, o racismo do Partido Democratas fez eles entrarem com esse pedido no Supremo Tribunal Federal, porque eles esqueceram de algumas coisas, né? Porque como o Joaquim Nabuco colocou, né, a gente só erradica a escravidão de vez no Brasil, o abolicionismo só se concretiza quando você eliminar todos os resquícios da escravidão. Então, esse processo de regularização territorial das comunidades quilombolas é uma parte desse processo de finalizar o abolicionismo no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, os quilombos, essas áreas de quilombos, estão todas regularizadas pelo INCRA? Não, a gente tem titulada no estado do Rio de Janeiro, ambas tituladas pelo estado, uma em parceria com o INCRA, outra só pelo estado, duas comunidades quilombolas, que é o Campinho da Independência em Paraty e o Preto Forro em Cabo Frio. Esse do quilombo do Preto Forro foi uma titulação que o processo foi todo feito pelo INCRA, só que quando chegou no final eram terras devolutas estaduais, então o estado fez a titulação. A gente tem ainda ajuizada a ação para fazer a titulação do quilombo de São José da Serra, em Valença, que a gente recebeu semana passada, inclusive, a notícia que, aliás, o ouvinte da Rádio Nacional vai ouvir agora em primeira mão, que um dos proprietários que está sendo objeto lá da desapropriação para regularização do território de quilombola de São José da Serra vai fazer acordo com o INCRA, vai aceitar a desapropriação, então já uma parte do território de São José da Serra já vai ser também titulado em muito em breve. Que é um grande proprietário. É o maior proprietário de todos os... Ou seja, um latifundiário ali são da 12, região. O quilombo de São José da Serra engloba partes diferentes de 12 imóveis rurais, que eram de terras que os fazendeiros foram ocupando, né? Terra que o quilombo estava lá antes. E nesse processo, o maior território do fazendeiro, com o maior território desses 12, vai fazer esse... Esse é o que estava impedindo, né? Ele estava impedindo. Agora, com acordo, a coisa sai. Uma das partes sai, e aí vai ser a terceira comunidade quilombola no estado do Rio de Janeiro que vai ter regularizado a sua titulação. E a situação do Sacopan? A situação do Sacopan, ela está em fase de processo administrativo dentro do INCRA. Porque como é que é? É bom explicar também para o ouvinte poder entender um pouco como é que funciona o processo de regularização do território quilombola no INCRA. A comunidade pleiteia isso ao INCRA, ela primeiro vai na Fundação Cultural Palmares, e a Fundação Cultural Palmares emite um certificado para ela de que aquela comunidade se auto-reconhece enquanto comunidade quilombola. A partir desse momento, ela vai ao INCRA, pleiteia a regularização do seu território. Com isso, o INCRA faz um relatório antropológico e, com base nesse relatório antropológico, junto com outros técnicos, com uma equipe grande do INCRA, faz a demarcação desse território, identificação e demarcação, e publica o que a gente chama de RTID. O que é o RTID? É o Relatório Técnico de Identificação e Demarcação do Território Quilombola. Isso é publicado em diário oficial, os proprietários contestam. Aí tem duas instâncias de contestação, uma no INCRA do Rio de Janeiro, outra no INCRA Nacional. Após isso, sai uma portaria do INCRA Nacional, reconhecendo definitivamente o território, vai para decreto da Presidência da República e depois ajuíza-se uma ação de desapropriação para reconhecer o território quilombola. Sei, aí é que começa a parte da grana, né? Até aí é só o reconhecimento, até aí a gente está falando só em termos de ideologia dominante, na verdade, né? Agora, eu gostaria de lembrar que no caso do quilombo Sacopan, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista rápida por telefone com a ministra a Luísa Bairros, que é da Igualdade Racial, e falei dessa questão. A pergunta foi exatamente sobre essa questão do quilombo Sacopan. Ela disse que já estava contemplado lá nesse registro da Fundação Palmares, que é do Ministério da Cultura. Então já estava reconhecido e por isso ele não seria alvo de qualquer ação que não fosse de legalização ou lá essa tramitação que você acabou de dizer. O Sacopan, você acha que é isso mesmo? Está desse pé? Não, eu acho que não. Eu acho que realmente a fala da ministra, ela não foi muito feliz, porque o Sacopan está sofrendo várias violências, não só de natureza jurídica, né, judicial, como também de natureza de pessoas em torno do nosso quilombo. E existe um processo que está entalado lá em Brasília há um ano e quatro meses aproximadamente, que não tem uma definição em relação, a Sacopan fez uma composição em relação a um pedido do INCRA para que reduzisse o seu território, que ele seria contemplado então com a titulação. O território do Sacopan foi reduzido de 24 mil metros quadrados para 6.800, e o povo da Sacopan, na esperança de ter paz, tranquilidade, aceitaram esse tipo de redução. E até hoje essa titulação não saiu. Então eu acho que a ministra não está bem informada em relação à situação do Sacopan. Quer dizer que de 24 mil saiu para 6.800, é isso? 6.800 metros. 6.800 metros. É uma redução, cara, drástica, hein? Violenta. Drástica. Ela consistia no seguinte: dentro da delimitação anterior, estavam aproximadamente 3 condomínios. Então, esses 3 condomínios, como agora o superintendente acabou de falar, né, em contestações, entende? Então, esses condomínios, eles contestavam justamente essa delimitação, porque eles estavam incluídos dentro da nossa área, do nosso território. Então, a partir do momento que ele fosse excluído, eu acho que pensava o INCRA e nós também, que não ia haver contestação. Só que nos 6.800 metros que foram oficializados, eles continuaram contestando. Quer dizer, o caso realmente deles é um caso, por incrível que pareça, só pode ser de racismo ou de interesse imobiliário ferrenho, porque eles não deixaram de contestar. Mais uma vez, eu vou lembrar aqui ao ouvinte que o Quilombo Sacopan fica na Lagoa Rodrigo de Freitas, num bairro nobre da cidade. Esses condomínios residenciais aos quais o Luiz Sacopan se refere são condomínios de alta classe média, são condomínios de gente conservadora, gente que não gosta muito de novidade, muito menos de uma novidade como o quilombo do Sacopan nas suas imediações. Eu acho que isso tem a ver com uma postura ideológica, no final das contas. A gente vai espremer e vai cair na ideologia dominante, nessa ideologia racista a qual se referiu o Sacopan. Eu gostaria que o André Videira, que é coordenador do Núcleo de Análises em Políticas Públicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e é doutor em sociologia e autor da tese premiada pelo IUPERJ, Caminho Quilombola, Interpretação Constitucional e Reconhecimento de Direitos Étnicos, metesse a sua colher de pau nessa conversa, porque nós estamos tratando exatamente dessa questão de política pública e a falta de política pública que vem bater de frente com a ideologia, claro, né? Bom dia, ouvintes. Eu acho que tem alguns fatores aí, e a ideologia e o racismo é um desses fatores, né? Eu acho que há, de fato, uma reação à presença de populações negras em certos contextos, né? O Sacopan pode contar daqui a pouco, né, do teor da decisão judicial em relação à comunidade, né, e da fala de um agente do judiciário, segundo o qual o lugar de Quilombo não é um bairro de Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Então acho que há um elemento racial, né, um componente racial forte, portanto ideológico. Mas eu acho que às vezes esse elemento racial, essa oposição, né, às comunidades, trata, na verdade, de interesses materiais travestidos de preconceito racial, né? Na verdade, aqueles que se mobilizam contra as políticas quilombolas no Brasil são fundamentalmente aqueles que têm interesses fundiários. Portanto, é da terra que nós estamos falando, né? E é por isso que, apesar da gente ter uma considerável expansão dos direitos quilombolas a partir de 2003, no sentido da ampliação do pacote de políticas, da compreensão dos direitos estendidos para a educação, para a saúde, para a cultura, o nosso nó de verdade continua sendo a política fundiária, continua sendo a garantia dos territórios quilombolas, que é a condição sine qua non para qualquer outra política. Não dá para ter política de educação, de saúde ou de cultura sem permanência no território. E, em parte, pouco avanço que nós tivemos nos últimos anos em relação a políticas fundiárias, o fato de que nós não tivemos uma ampliação expressiva das titulações. Da passagem do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula, e o fato de que no governo Dilma, proporcionalmente, nós tivemos inclusive uma retração das titulações, nós tivemos proporcionalmente 6 vezes menos territórios titulados no governo Dilma já em relação ao governo Lula, tem a ver em parte com a natureza da reação, né, a essas políticas, que é a reação em torno dos interesses fundiários. Finalmente, eu acho que no caso do Sacopan tem um outro elemento, que é a dificuldade de compreensão do que seja a realidade dos quilombos urbanos, que é uma realidade nova, relativamente nova entre nós. Em algum momento se produziu o consenso segundo o qual comunidades quilombolas eram comunidades negras rurais. E comunidades quilombolas são comunidades negras rurais e urbanas. Não só porque são áreas rurais que foram urbanizadas e peri-urbanizadas, como por exemplo o caso do quilombo do Bracuí em Angra dos Reis, e o caso ainda mais dramático dos quilombos de Praia Rasa e Maria Romana em Búzios. No caso do Bracuí, uma comunidade com cerca de 200 casas em que 100 casas são de ocupantes não quilombolas, portanto invasores. O caso de Rasa e Maria Romana ainda mais dramático, no qual os quilombolas viraram pequenas ilhas de casas num bairro urbano que se estabeleceu em torno, mas também o caso do quilombo de Sacopan, que é um caso de um quilombo que já nasceu urbano. Né? Uma ocupação já nasceu dentro da cidade. E não só nasceu urbano, como nasceu numa área supervalorizada em termos fundiários, em termos de especulação imobiliária. Eu creio que a própria favela ali da Catacumba, ela já foi removida dali nesse processo de apropriação do terreno ali para a especulação imobiliária, para construírem aqueles grandes prédios. O Luiz Sacopan, que é nascido e criado ali na região, e o Sacopan, o quilombo, está ali há 40 anos pelo menos, né, Sacopan? Eu queria que você começasse, inclusive, falando do que ele lembrou aqui dessa sentença, o que está escrito na sentença que ele não disse, disse que você pode dizer. Realmente foi um fato lamentável que ocorreu numa audiência dentro do judiciário, junto de quatro desembargadores. Foi uma coisa assim terrível, porque nós fomos fazer assim, uma audiência de conciliação, e uma desembargadora teve a coragem de virar-se para mim, para nós que estávamos presentes, e inclusive eu estava com um Romão, com um procurador do INCRA e com um advogado da Ordem de Advogados do Brasil, e ela falou que realmente eu não tinha condições de fazer nenhum tipo de comércio ali, não fazer samba, não fazer nenhuma manifestação cultural, porque eu estava numa região, entendeu, de brancos, então eu tinha de me adequar àquela cultura. Então, ela usou essa expressão assim, de branco? Usou essa expressão. É? Ela usou essa expressão. Interessante. E disse que o meu lugar era em Cascadura ou Madureira, porque ali sim é que eu podia, então, fazer aquele tipo de manifestação. O procurador do INCRA parece que sentiu eu, por ser negro e já por estar sentindo esse tipo de discriminação já há 300 anos, né, que é o caso dos nossos ancestrais, eu não senti tanto, mas o procurador do INCRA ficou completamente estarrecido e veio com os olhos lacrimejando até a saída do fórum quando ele ouviu esse tipo de depoimento dela. Ô Laura, como é que você vê essa história que o Sacopan acabou de contar aqui? Eu queria que você comentasse um pouco. Olha, gente, por mais que a gente sofra isso quase todos os dias, não é? Ouvir isso da boca de uma desembargadora é um pouco isso que o André acabou de falar, né? Ela legitima a fala dela, de toda uma sociedade que compreende, né, que os negros vieram para cá apenas em processo de escravidão, que já éramos para ser exterminados. Eu não sei o que que a gente, na visão deles, o que que nós estamos fazendo aqui, o que que esse povo está fazendo aqui. Essa coisa de dizer que lugar de branco, lugar de negro, isso é apartheid, né? Então, assim, como eu fiz uma fala lá em Brasília, que a gente realmente tem uma sociedade que parou no século XVIII e de lá não quer sair, entende? E não quer fazer a conversa, não quer fazer nenhum tipo de conversa com a sociedade brasileira, né? É como se a gente vivesse em duas sociedades, uma sociedade da população que serve a esse país e uma sociedade que pensa esse país, e aí ele dita as normas, não é? Isso é muito, seria um caso de acusá-la de racismo, porque se isso não for racismo, é o quê? É verdade. Agora, isso é dito pelas autoridades. É verdade. Não é? Numa ocasião oficial, ou seja, num despacho. Exato. Isso é que é mais grave de tudo. Se ela falasse isso no clube, já seria grave. Né? No horário de lazer dela, lá na folga dela, já seria grave. Agora, falar isso numa audiência... é muito grave. Isso aí, o Romão falando aqui. Exatamente, fala, o Golo. Inclusive, foi uma das coisas que mais me chocou em todos os meus 40 anos trabalhando pelos direitos humanos, aproveitando que hoje é o Dia dos Direitos Humanos, né, para falar disso aqui. Uma das coisas que mais me chocou na vida, porque eu já vi muitas situações de racismo, mas eu sempre vou preparado. Sempre nas situações que tem racismo, eu já estou mais ou menos preparado. Mas naquela caiu como uma pedra na cabeça de todos lá. Nós. Eu estava lá presente. E quem é essa Olha, eu não lembro nem o nome da senhora. Você lembra o nome dela, Sacopan? Eu lembro, mas não falo. Muito bem, porque a mulher é poderosa. Porque, para vocês verem, para o ouvinte entender bem como funciona a justiça aqui do Rio de Janeiro, esta senhora... ela se comportou como uma sinhazinha. Ela não tinha lido o processo, pegou as folhas na frente da gente e falou assim: ah, eu me lembro, eu já morei por ali, é um lugar de maconheiros, de desordeiros, de não sei o que lá. Capoeiristas. Deve ser por aí. Cantores, né? Tal. Pessoal fica tocando violão, fazendo sabe, samba. Tocando samba. Esse negócio de samba, isso é lá pra Zona Norte. Isso é lá pro subúrbio. Isso não é pra aqui. Aqui é rock. É assim mesmo. Ela parecia assim, que estava na praia, meu querido. Parecia que estava no Posto 9, na desembargadoria, naquele lugar. Ela estava se sentindo à vontade na casa dela. É a casa dela aquilo ali, né, na Romão? Casa dela. E olha só a sentença, só uma frase da sentença: comunico a vossa senhoria que esse juízo profere a sentença, determinam que ficam banidas todas as atividades exercidas pelos moradores do terreno do Sacopan 250, todas as que importem em desassossego, insegurança para os vizinhos. Isso está me lembrando Sandra Cavalcante, 1960, botando para fora os 40 mil negros que moravam ali naquela região. É verdade. Praia do Pinto. Ali. Exatamente. Eu queria saber aqui a pergunta encaminhada pela Isabela, a Isabela Vieira, nossa colega, e está ligada nesse assunto também. E ela pergunta o seguinte, pergunta para o Gustavo, gostaria que falasse assim: por que que o INCRA não titulou nenhuma comunidade aqui no Rio de Janeiro? Já titulou alguma no Brasil, Gustavo, primeiro? Já. Então, e por que não aqui no Rio não? Na verdade, assim, isso é uma coisa que assim... Gagueja não, hein? Não, o Estado brasileiro, ele é feito para não funcionar. Isso eu vou ser bem sincero com vocês. O Estado brasileiro, ele tem uma estrutura que ele é feita para as coisas não acontecerem. Isso não é de agora, isso não é recente. Então, assim, a gente tem aqui no Rio, o processo quilombola é lento. O único processo quilombola do INCRA que estaria pronto para titulação, que é o caso até que eu falei agora do São José da Serra. O início desse processo se deu há 6 anos atrás. Olha só. Entendeu? Então, isso dentro do INCRA. Então, é um processo que é demorado. Quer dizer, isso é só no INCRA, porque depois do INCRA ainda tem as outras instâncias e tal. Dentro do INCRA tem uma fase que o nosso amigo aqui colabora, que é a elaboração do relatório antropológico. Nosso amigo quem? O André Videira. O André. Que é a elaboração do relatório antropológico. Que vai ter que falar daqui a pouco, porque o André já está quase dormindo aqui. A gente só falou uma vez. Sim, fala aí, Gustavo. Termina porque o André está. Então, essa fase de elaboração do relatório, ela já é uma fase que não é rápida. Um relatório antropológico, você não faz assim... contratei o relatório, semana que vem o relatório está pronto. Não, é um estudo real, até porque isso vai para a justiça. Isso tem um boletim de ocorrência de delegacia, né? Que é aquela coisa imediata, chega ali, então, o cara olha e faz um relatório e pronto. Então é todo um trabalho lento. É. Tem umas coisas, alguns quilombos que foram citados pelo André, por exemplo, Bracuí e Rasa, que são dois quilombos que a gente considera as regiões de mais conflito no estado do Rio de Janeiro, são o quilombo da Rasa e o quilombo do Bracuí. São os dois quilombos onde tem conflito à vera mesmo. É óbvio que eu não vou descartar, não vou esquecer o Sacopan aqui, não vou esquecer a Pedra do Sal aqui, que enfrenta um problema com o tráfico de drogas aqui na zona portuária. Não vou esquecer do caso da Marambaia, que tem problema com a Marinha. Tem vários problemas, mas Bracuí e Rasa são os dois quilombos que tem maior conflito existente hoje em dia, conflito mesmo. Ameaças, agressões, etc. e tal. Rasa, a própria comunidade não tem clareza ainda do território, a discussão do território. Eu não consigo fechar o território com a comunidade para poder fechar o meu processo de regularização do território com uma bola da Rasa. A mesma coisa para Bracuí. Então, há uma dificuldade de você, inclusive, no processo, que é um processo de discussão da comunidade. Não é igual antigamente, que o Estado brasileiro chegava e impunha uma coisa à comunidade, é assim, ponto. Então, a gente faz uma discussão democrática com a comunidade. Então, essa discussão, às vezes, ela demora mais tempo do que o normal. Isso também, Gustavo, é bom, porque isso ajuda a consolidar uma decisão mais difícil de desfazer, né? Quer dizer, se você amarra todos os interesses e amarra todos os pontos, depois que você chega a uma conclusão, um relatório final, alguma coisa, fica mais difícil você mexer nisso aí, desfazer essa coisa aí, ou desconstruir. Eu gostaria que o André falasse um pouco sobre esse relatório antropológico que o Gustavo citou e que é uma das etapas, né, desse trabalho dentro do INCRA ainda, né, na fase do INCRA, da titulação e essa coisa toda para a criação de um quilombo. O relatório antropológico é a primeira peça produzida no processo e é interessante porque até 2003 o que os antropólogos faziam no processo de reconhecimento era um laudo antropológico, e um laudo é uma peça pericial. Né? Uma peça. Sim, aí é o BO, né? É o boletim de ocorrência. É uma peça em que o profissional, em que o perito vai dizer se uma coisa é ou não é, se aconteceu ou não aconteceu, né? Ele vai atestar. Então, um laudo, o antropólogo atestava se a comunidade era quilombola ou não. Em 2003, a gente tem o que a gente considera um avanço, e o movimento considera um avanço, sobretudo, que é o fato de que quem define se uma comunidade é quilombola ou não é a própria comunidade, é a autoatribuição. Portanto, não cabe a um profissional como um antropólogo dizer se ela é quilombola ou não, portanto, produzir um laudo. Então, o que a gente passa a fazer é um relatório. É um relatório que vai dar conta da organização do grupo, das suas práticas, da sua demanda territorial, da sua relação com o entorno, né? Pois bem, e aí eu queria, né, fazer um pouco uma conversa aqui sobre o INCRA, né? Que não é tanto sobre o INCRA no Rio de Janeiro, mas é sobre o papel do INCRA nesse cenário nacional, né? E na verdade não é sobre o INCRA, é sobre o governo, né? É preciso entender as contradições desse governo para entender o que acontece com a questão quilombola. Então, a gente tem um avanço considerável, que é o decreto 4887, que é o decreto que, desde 2003, regula o processo de titulação dos quilombos no Brasil. Que avança em todos esses sentidos. Define quilombo a partir de autoatribuição, diz que terra quilombola é o território que a comunidade delimita, que é o seu território, né, culturalmente constituído. Portanto, é um decreto que foi considerado pelo movimento um ganho. Mas o que acontece, né? Um pouco voltando a uma fala minha anterior, o que acontece com esse governo que acumula uma série de ganhos, mas não avança nas titulações, né? Então tem algumas coisas, como por exemplo o fato de que ao mesmo tempo em que o decreto avança nos instrumentos para titular os quilombos, algumas formas de regulação internas ao INCRA acabam criando certos entraves, né? Então, as instruções normativas são peças que definem como o INCRA deve atuar em certas questões. Então, o decreto é, digamos assim, esmiuçado, o decreto que define a titulação quilombola, é esmiuçado numa instrução normativa, que hoje é 57, é isso? Não como? Sei de cabeça. Eu também não sei, estou me esquecendo, mas pode ser. Atual IEM. Detalhe burocrático, né? Vamos lá. Enfim, né? uma rápida gugada resolve esse assunto. Mas, enfim, essa instituição normativa atual cria alguns. Por exemplo, a atual instituição normativa diz que, ao contrário das instruções anteriores, de que o processo só pode ser aberto, né, se a comunidade tiver a certificação pela Fundação Palmares. Portanto, né, enquanto o decreto 4887 diz que só quem diz que se a comunidade é quilombola ou não é a própria comunidade, a atual instrução normativa diz que a comunidade só pode ser... Só uma pequena parte. A certidão da Palmares é a partir da comunidade que... A certidão da Palmares é a partir da declaração da comunidade. A Palmares dizer, não... comunidade. É verdade. Não tem grandes entraves. Na verdade, isso é um atestado. É um documento. Não tem grandes entraves burocráticos, é verdade. Mas, por exemplo, no caso do Bracuí, é uma comunidade que tinha começado esse processo de titulação ainda antes de 2003, portanto, antes da mudança legal da atribuição INCRA, a comunidade do Bracuí não tinha sua certificação da Palmares, porque nunca se preocuparam com isso. Seu processo começou dentro da Palmares, o processo começou a rolar, 2003 passou para o INCRA, o processo foi para lá, e a comunidade continuou e jamais se preocupou com certificação da Palmares, e a gente descobriu mais tarde que o processo estava parado no INCRA, porque estava sem certificação da Palmares. Caiu em exigência. É, então, são pequenos corredores kafkianianos do Estado que acabam criando certos entraves, para provocar o Gustavo. Não, é só uma pequena parte. É o seguinte, o INCRA, ele tem uma atribuição muito maior do que sua capacidade operacional, não apenas na questão das comunidades quilombolas. Então, a gente tem que trabalhar com prioridade. A gente não tem capacidade de atender todas as demandas que nos são apresentadas ao mesmo tempo. Então, no caso, por exemplo, específico das comunidades quilombolas, como é que a gente trata? A gente vai tratando... Como a gente não tem uma dinâmica, a gente tem até tentado estabelecer e melhorar essa dinâmica de conversa com a Aquiles, mas, por exemplo, na nossa relação com o Movimento Sem Terra, a gente tem uma dinâmica de reuniões periódicas e que vai trabalhando junto as prioridades. Como com a Aquiles a gente ainda não conseguiu estabelecer essa mesma dinâmica de reuniões periódicas e que a gente vai trabalhando junto quais são as prioridades, a gente vai trabalhando então como prioridade aquilo que o processo que está mais certo. A gente vai olhando, e no caso, a partir do início desse ano, a gente pegou dois processos que a gente tem trabalhado desde o início do ano, ainda não conseguimos resolver, que foi Bracuí e Rasa, por causa dos conflitos. Mas, concretamente, a gente... do nosso ponto de vista, as prioridades são aquelas que a gente olha o processo, vai andar mais rápido, a gente vai querer titular logo uma comunidade. Claro. Eu queria que o Sacopan voltasse aí a questão, porque eles estão falando dessa burocracia, e a primeira parte da burocracia já está cumprida. Eu falei, a ministra disse para mim no telefone, que já está certificado lá na Palmares. Então, o problema de vocês se situa no âmbito do judiciário, não é nem ainda no âmbito da legalização da coisa. Já está questionado no judiciário. Bolo, aproveitando aí, pedi para o Luiz Sacopan, teve três semanas atrás uma reunião com o presidente do INCRA, né? Ele veio fazer algumas propostas a vocês, não só ao quilombo Sacopan, mas a todos os quilombos aqui do estado do Rio, né? Qual a posição que foi então colocada? Então vamos lá, fala aí, Sacopan. Bom, no caso da fala da ministra, realmente a Sacopan, ela está certificada desde 2004. Mas isso, você vê bem, de 2004 para 2012... Oito anos. São 8 anos. Então, para ser sincero, no caso de quilombos dentro do Rio de Janeiro... É o que eu canso de falar. Todos sofrem a mesma questão, só muda a parte geográfica. Saiu aqui agora Bracuí, Rasa, mas tem São José da Serra, tem Marambaia, tem Maria Joaquina, Santana. Então, é o dominador pegando o pobre coitado lá do dominado lá e fazendo o que bem entende. Eu acho, parto do princípio, realmente, que existe um sistema que nós ainda não conseguimos de forma nenhuma quebrar, porque não é possível não evoluir esse caso de titulação. Por exemplo, nós aqui agora conseguimos titular um quilombo, Preto Forro, né? Já tinha 10 anos que não era um quilombo titulado. Para você ter uma ideia, ainda vou falar, vou além. desde a nova Constituição, que não há um caso a nível de Rio de Janeiro de titulação de quilombo. Então você vê o tempo que ocorre isso. Então o artigo 68 foi a partir da Constituição. Então qual quilombo que foi titulado pelo governo federal do Rio de Janeiro? Nenhum. Não existe realmente vontade política. E vou dizer mais uma coisa pela oportunidade que eu estou tendo. Para mim, depois que eu estou exercendo o cargo de presidente da Aquilerge, o racismo é institucional. Em todo lugar que você vai, você presencia o racismo, principalmente se você estiver na Zona Sul, que é onde os racialistas acham que foi um lugar feito para eles. Que o negro não tem vez. Você vê a negra empurrando um carrinho de babá lá, você vê o negro com uma vassoura na mão, mas você não vê de forma nenhuma o negro exercendo outro tipo de uma função. Você chega num banco, você não vê. Então o racismo, para mim, ele é realmente institucional. Infelizmente, esse estigma da escravidão ainda está implantado, ainda está se reproduzindo em pleno século XXI. Não só isso, como, quer dizer, você não consegue dar um passo adiante se você não resolve essa questão inicial do racismo. Aí você não vai reconhecer direito de quilombola nenhum, porque você não reconheceu o racismo. Antes de você entrar, Gustavo, eu sei que você está ansioso para falar aí, desde antes, já estava o Marcos Romão, você já estava se coçando. Eu quero que a Laura Maria fale alguma coisa em cima disso que o Sacopan acabou de dizer. Gente, não tem assim. Estava pensando aqui agora, né? Como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente muda essa situação? Avançando nas políticas públicas de educação, né? Eu acho que a gente tem toda uma vertente aí, a gente tem toda uma... tem criança nascendo todos os dias que precisam estar atento a isso. E a sociedade do século XVIII não vai colocar isso. Quem tem que colocar isso cedo somos nós. Tá? Então, o nosso processo educativo tem que avançar nesse sentido, a nossa luta. Né? E aí, em questão a isso, a gente fica muito feliz de dizer que no dia 20 de novembro agora foi homologado as diretrizes da educação escolar quilombola. Isso é um avanço. Né? Então nós temos que avançar, né? Na questão nós temos que colocar dirigentes, né, que apoiam a nossa causa, né? Porque as autoridades que estão aí, muitas delas a gente conseguiu mudar algumas, mas muito ainda não nos representam, né? Então como é que a gente tem que mudar? E a gente só vai mudar esse pensamento se a gente atuar em todas as esferas, né? É na educação, na área da saúde a gente sofre o racismo, né? Porque nós temos doenças específicas, nós temos que ter tratamento específico e nós não temos. Na área da comunicação, eu estou aqui numa pedra falando com vocês, se chover alguma coisa que eu tenho que sair, eu perco o sinal, né? Isso é grave, a comunicação está gravíssimo, né? A nossa situação. Então, assim, a gente tem que avançar nas políticas públicas, né? Então, em todas as áreas a gente tem que estar presente e sabendo que esse é um campo de luta. O racismo, ele é institucional. Essa desembargadora que falou isso, ela só falou isso porque ela está calcada numa sociedade, né, que a representa e que sabe que não vai acontecer nada com ela, né? Então nós temos que ir para a área jurídica, nós temos que formar quadros em todas as áreas das políticas para a gente avançar nesse processo e transformá-lo. A nossa lei de terras é de 1850. Não é? Então, como é que a gente vai avançar num processo conversando numa sociedade de mudo e surdo que não nos escuta? Ah, então a nossa luta é vigente, ela é desde o tempo dos nossos ancestrais. A gente pegou o bastão, estamos com o bastão na mão agora nesse momento. Agora temos que formar essa criançada, essa juventude que está aí, para eles fazerem compreender que processo é esse que a gente está vivendo e que está entregando para eles. E aí, uma luta... nesse sentido, a educação diferenciada, ela coloca isso em questão. É uma luta longa, né, Laura? Quer dizer, você está com o bastão, já veio dos seus ancestrais, você vai passar para os seus filhos, e daí em diante é uma luta que não para, né? Não para, a luta não para. Pois é, exatamente. Para. O menino que nasce hoje, ele tem que entender por que que ele é um quilombola e o que que significa ser um quilombola. Exatamente. E isso a escola não passa. A nossa escola quilombola tem que passar. É verdade, e não só a escola, quer dizer, não é só aprendizado, é prática. É saber e exercitar e ter a cultura e manter isso vivo. Agora, dona Laura, eu vou pedir licença a você que eu vou devolver aqui a bola para o Gustavo, porque o Gustavo do INCRA, ele queria falar já há duas intervenções atrás aqui, ele estava pedindo para falar. Fala, Gustavo. Ah, só alguns comentários que é importante registrar, assim. Apesar de todos os pesares, aconteceram diversos avanços no último período na política quilombola, então isso é importante registrar. Entendeu? O decreto 4887 do presidente Lula foi um grande avanço e permitiu que os processos de regularização e titulação de comunidade quilombola, que estavam parados, ainda que não tenham sido concluídos, os processos hoje andam, eles caminham, tramitam na administração pública e vão tendo alguns dos seus resultados. Por exemplo, a gente está ajuizando essa semana a ação para a regularização do Quilombo de Santana, ali em Coatis. Então, a gente vai avançando dentro do... O avanço é lento, mas existe. Existe. Né? É isso que você está querendo dizer. Exatamente. Agora, a gente tem que também ter uma perspectiva que é uma luta, mas na luta não se resolve só pela educação. A educação é fundamental, como a companheira Laura falou, para resolver os problemas. Mas a gente tem que ter consciência de que a sociedade é uma sociedade que tem um termo que está ultrapassado, mas que vale a pena sempre resgatar, a luta de classes. Existem duas classes que disputam a hegemonia dentro da sociedade. A gente só vai conseguir uma transformação real dentro da sociedade quando a gente perceber que essa disputa existe. Então, a gente tem em cada espaço do Estado brasileiro que disputar essa hegemonia. E isso tem que disputar dentro do Executivo, tem que disputar dentro do Legislativo. E a gente vê, só para dar um exemplo, o último debate, por exemplo, do Código Florestal mostrou que é a correlação de forças que existe dentro da sociedade. O debate do Código Florestal demonstra quão atrasada é a correlação de forças dentro do Congresso. Não, e a gente vê isso quando você vai discutir o Código Florestal, quando você vai discutir a política ambiental, quando você vai discutir a questão racial, quando você vai discutir direitos humanos. Tem um projeto no Congresso Nacional que tira do INCRA e tira da FUNAI e tira do ICMBio a definição de território quilombola, de território indígena e de reserva de proteção ambiental. Esse é um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional. É preciso estar atento para não deixar esse negócio passar, né? Olha, um detalhe só. Fala, Romão. Para trocar em miúdos para o nosso ouvinte, né? O autor, o principal autor, o principal inimigo dos quilombolas, que era o ex-senador Demóstenes, já foi para casa, prenderam um monte de gente. Mas as propostas desse homem contra os quilombolas ainda estão. Então o ouvinte precisa entender que nós ganhamos no atacado e perdemos no varejo. É verdade. Agora eu queria que o André falasse um pouco também, André. Aliás, é o seguinte, eu quero fazer uma roda agora, uma rodada de despedidas, cada um fazendo o seu encerramento, sua última participação no debate, inclusive fazendo uma avaliação do que se acha que é necessário fazer e que vale a pena. André. Eu queria concordar com o Gustavo, assim, acho que voltando ao que eu tinha dito antes, os últimos três governos são governos que têm contradições. O governo anterior não tinha contradição nenhuma, certo? Era um governo claramente anti-quilombola, né? Esse governo é um governo que tem contradições. A gente tem, por um lado, o decreto 4887, que é um avanço. O primeiro governo Lula é marcado pela criação do Programa Brasil Quilombola, que é um programa de política amplo de políticas públicas voltado para quilombos, né? A Laura acabou de lembrar da aprovação das diretrizes de educação escolar quilombola, a projetos de desenvolvimento sustentável, né? No entanto, apesar dessa ampliação significativa, né? A gente tem um problema da titulação, né? Assim, nós temos... A Laura falou aqui de 5 mil comunidades quilombolas no Brasil, né? É conta do movimento. A conta da CEPIR não é muito menor do que isso, 4 mil, 3 mil e alguma coisa, né? O INCRA tem cerca de 1.200 processos abertos de titulação. Nós só titulamos 121 territórios quilombolas no Brasil até hoje. É um déficit enorme, né? Enorme, né? E as diferenças do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula não são significativas. Nós temos 45 títulos emitidos no governo Fernando Henrique Cardoso e 68 títulos emitidos no governo Lula. Sendo que, dos títulos emitidos no governo Fernando Henrique, 19 apenas foram emitidos apenas pelo INCRA. É certo que tem uma conta aí de títulos que foram emitidos em parceria do INCRA com institutos estaduais. Sim, nós temos que terminar, hein? Vamos lá. O governo Henrique titulou 19, o governo Lula titulou 13, o governo Dilma titulou 2. Então nós temos um déficit das titulações importante e o território é condição sine qua non para qualquer outra política. Não adianta colocar uma escola quilombola num território em que a comunidade pode ser ameaçada de ser retirada. Não adianta fazer um programa de horta comunitária, de agrofloresta, de SAF, num território que pode ser ameaçado, objeto de expropriação. Né? É ameaçado. Então, a titulação de terra é a primeira política quilombola criada no Brasil e ainda é a mais fundamental. Certo. Bom, para encerrar também a participação, eu não vou chamar você não, viu, o Sacopan? Você vai encerrar geral. Eu quero que a Laura fale alguma coisa agora. Laura, para encerrar. Eu quero concordar com os companheiros na questão dos avanços, né? Principalmente de 2003 para cá, a gestão do presidente Lula, né? Que até aquele momento não se podia investir em nenhuma política enquanto não se resolvesse a questão territorial. E a gente está vendo, a gente luta, ao concordar com essa fala do André, né, que a questão territorial é a mais importante, só que a gente não pode esperar, ao mesmo tempo a gente fala que a gente não pode esperar e a gente quer as outras políticas. Se vão colocar ela num território que depois pode sair, problema do governo. Nós precisamos da escola, as nossas crianças precisam da escola até ela tentar resolver isso, né? Então a gente vive um processo que é contraditório, mas que também não deve estar na nossa conta. E isso a gente quer jogar na conta dos governos que estiveram aí e que estão aí, os que estão aí tentando nos ajudar. Então, assim, é um processo que eu sou uma pessoa otimista, né? Eu me considero uma pessoa otimista, né? A gente vive num quilombo titulado, que é Campim da Independência, né? Porque era o de terras devolutas, mas aqui a luta não para. Aqui na região a gente está muito feliz de ter conseguido uma gestão, colocar no nosso município uma gestão que a gente acredita que vá apoiar a nossa luta, não é? A gente conseguiu eleger um prefeito, a gente conseguiu colocar um companheiro, né, quilombola, que hoje já está à frente da Secretaria de Cultura, não é? Então, é nesses avanços que a gente se vê, né, na criação da nossa perspectiva, que a gente não pode perder isso de vista. Os nossos ancestrais vieram para cá sem nada, mas eles vieram para cá com a cabeça deles, né? Eles não perderam a cabeça. Então é o que a gente não pode perder. Nós não podemos perder a nossa cabeça, né? Porque no tempo que eles chegaram aqui, era uma época que eles lutaram corpo a corpo. A gente hoje, a gente luta no papel, que é a burocracia, que é esse enterramento que é drástico, né? Mas a gente não pode se deixar vencer. E para que a gente não perca a nossa cabeça, a gente não pode deixar de defender a nossa cultura, a nossa prática, a nossa cultura. Essa é a nossa defesa. Okay. É o campo da nossa defesa. Legal, nós não, Laura, podemos nos apartar. Legal, Laura, cultura. Muito obrigado, valeu, tá? Obrigado aí vocês, gente. Obrigadão, olha, obrigado. Vou passar... Obrigada pela oportunidade, que um abraço. Que é isso. Pode descer da pedra, pode descer agora. Pode descer da pedra, vai chover. Chamar o Gustavo Souto agora do INCRA. Então, na minha fala de encerramento, eu queria lembrar... Sendo breve. Sendo bem breve, que a Zona Sul é quilombola. Tinha o quilombo do Leblon, tinha o quilombo da Lagoa. Então, a Zona Sul é um território quilombola, não é um território da burguesia branca. É isso aí. É um território quilombola e temos que discutir política em todos os espaços com os nossos amigos o tempo todo. Tem que parar com esse negócio que a imprensa quer... dizer que a política é um horror. Se a gente não discutir política, eles vão dar a política por nós. Então temos que debater política em cada espaço que a gente tiver. E a luta continua e a vitória é certa. E esse espaço aqui está garantido. Agora, para encerrar, o nosso Luiz Sacopan, que afinal das contas é o anfitrião. Embora esteja aqui na rádio, é o anfitrião porque o programa é dele. Vamos lá, Sacopan, para você encerrar. Eu gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade, porque é justamente pelo meio de comunicação que a gente dá visibilidade, torna público a nossa causa. Quando eu falo em relação a essa causa, eu me emociono, sabe por quê? Porque eu tenho um histórico em relação a essa causa muito, muito triste. A minha avó materna, ela suicidou-se depois de sofrer um estupro lá de um senhorzinho lá de Engenho. A minha irmã, há 6 anos passado, depois de discutir com um desembargador, no outro dia ela amanheceu morta, entendeu? Então eu me emociono por causa disso e eu não vejo as coisas andarem do jeito que deveriam de andar. Agora, como a minha colega Laura falou e como meu amigo Gustavo acabou de finalizar, eu também tenho grande esperança e tô firme, porque eles batem em mim, mas eu envergo, mas eu não quebro. Ok. Olha, o Tema Livre de hoje vai agradecer aqui muito especialmente a participação de todos os presentes, começando pelo Gustavo Souto, superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, aqui no Rio de Janeiro, ao Luiz Sacopan, que é o presidente da Associação Quilombola do Rio de Janeiro, que você acabou de ouvir, o André Videira, que é o coordenador do Núcleo de Análises em Políticas Públicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em Sociologia e autor da tese do IUPERJ, pelo IUPERJ, premiada pelo IUPERJ, O Caminho Quilombola, Interpretação Constitucional e Reconhecimento de Direitos Étnicos, e a Laura Maria dos Santos, que é da Comissão Nacional dos Quilombos e que participou conosco todo o debate por telefone, além, evidentemente, do nosso Marcos Romão, que é o dublê de participante militante e também o cinegrafista do programa. E o Tema Livre vai ficando por aqui. Amanhã nós vamos voltar com mais um programa especial, centenário de Luiz Gonzaga, o segundo da série. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.